Bem-vinda aos 15 anos. Época em que os conhecimentos caminham para a realização de objetivos, onde você começa a sua busca, o crescimento pessoal, uma nova etapa. E isso é de grande importância, pois vem afirmar o quanto você é uma pessoa especial, merecedora de coisas boas. E sendo filha de Deus, tudo fica mais abençoado. O Senhor tem grandes planos e realizações para a sua vida. E hoje, dia em que você completa mais um aniversário, venho me somar a muitas pessoas de fé que torcem para o seu sucesso. Estamos felizes por você completar seus 15 anos de vida com saúde e amor a Deus e descobertas que estarão ao seu lado ajudando-lhe. Que Deus lhe faça muito feliz. Que a vida lhe reserve muitas alegrias. Que os novos dias possam trazer muitas chances e oportunidades para fazer de você uma pessoa realizada e feliz. Que os seus 15 anos sejam uma dádiva de Deus para você guardar no canto do seu coração. Parabéns por este dia.